daqui pra lá, daqui pra lá, de lá pra cá, de lá pra cá, daqui pra lá, daqui pra lá, daqui pra lá, de lá pra cá, daqui pra lá, de lá pra cá, daqui pra lá, de lá pra cá, daqui pra lá, de lá pra cá, de lá pra cá, de lá pra cá, daqui pra lá, daqui pra lá, de lá pra cá, daqui pra lá. Thank you.